Pessoal, esse vídeo aqui eu vou falar sobre academia. Tem muito cara que vai falar assim: ah, eu não faço academia, eu não gosto de academia, eu não vou nem assistir esse vídeo. Às vezes é bom você assistir, que futuramente você pode começar a gostar, ou não só de academia, mas de alimentação, de suplemento, e você vai ter uma base para começar, né? Primeira coisa, pessoal, uma red pill aí, né? Red pill do suplemento. O que é suplemento? Whey protein, creatina, essas coisas aí que vendem pra caramba. Pessoal, eu fui pesquisar, né? Meus métodos de pesquisas são científicas, tá? Eu não procuro Zé Mané para ver uma coisa que eu vou me alimentar, que eu vou botar dentro do meu corpo. Eu procuro cientistas. Até recomendo o canal do Paulo Gentil, se eu não me engano, no YouTube. Ele desmascara tudo isso. Ele é um cientista internacional. O nome dele tem vários trabalhos internacionais. Eu já procurei. O cara é realmente bom. Whey protein. Para quem não sabe, whey protein é um negócio que é um pouco caro. E o que é whey protein? Whey protein, para você que não sabe, é Nescau sem açúcar, tá? É proteína só. Proteína do soro do leite, proteína do ovo, enfim. Coisa que você consegue com apenas comendo ovo e frango. 5 fatias de queijo por dia. É o que você consegue. Com o equivalente a um scoop, um potinho desse pó. O pessoal, tem gente que nasceu pra ser enganado, né? O blue pillzão de academia. Aquele cara que paga não sei quanto, 300 reais na porcaria de um pó que é só proteína, que ele pode comer a mesma quantidade de proteína desse suplemento com ovos ou frango. Então, assim, para quem quer chegar no nível de um Léo Stronda, vou botar até as imagens aí, de uns caras fortes, cara, tu não vai chegar isso tomando só suplementação, pessoal. Tem muito blue pillzão que acha. Inclusive, esse Léo Stronda, né, ele tinha um contrato com uma revendedora de whey protein, né? Então ele não podia falar nada, né? Ele não podia criticar. Depois que acabou o contrato dele, eu me lembro que eu tava vendo um vídeo dele sobre ele, não sei se era um podcast, agora eu realmente não me recordo. Mas ele falou que ele achava muito engraçado os moleques que ele chama de frango, né, muito magros, chegando nas lojas de suplementação pedindo whey protein. Mas falando assim: ah, eu não quero um whey protein muito forte, não, que eu não quero ficar muito forte. E ele ria, todo mundo ria, os caras do culturismo, da academia riam. Porque só um idiota acha que vai ficar forte só comendo proteína, cara. Isso é coisa de blue pill. E outra coisa, pessoal, se você é um cara pobre, tá? Eu não sou rico. Se tu é um cara pobre e ganha 2.000 e poucos reais, cara, porra, foca num curso, foca em estudar, em ganhar um dinheiro, entendeu? Foca em curso profissionalizante. Não perca seu tempo com isso, não, cara. Com suplementação, isso aí tudo perda de tempo, cara. Tu não vai chegar num nível desse, muito menos com suplementação. Às vezes o cara não tem dinheiro nem para se alimentar, pessoal. Se tu visse o quanto de comida esses caras como Léo Stronda, esses caras famosos aí que são da academia, que tem um corpo acima da média, quanto de comida eles têm que comer, cara? Porra! Nem pedreiro come o que eles comem, cara. Eles comem de cada 3 em 3 horas. É pratão de macarrão com frango, é pratão de arroz, carne, filé, diabo, 4 batatas. Os caras não têm nem dinheiro para ter isso, cara. Se tu não tem dinheiro para pagar um almoço, uma janta, como é que tu quer ficar grande, cara? Anabolizante não vai fazer mágica. Anabolizante é para ele te ajudar muito a ganhar uma forma física. Agora, se tu nem come, bicho, como é que tu vai, sabe? E outra coisa, anabolizante, pessoal, não é barato, não, cara. Anabolizante não vende em pote, é em seringa, agulha, tu põe lá na ampola, tu põe na geladeira e tal. Tu guarda na geladeira, que tem que ficar a resfriar. Isso, cara, é caro pra cacete. No mínimo uns 4, 5, 6 mil reais a ampola. Coisa pesada, cara pra cacete, bicho. Tá? Eu falo claramente, eu já tomei e perdi meu tempo. Porque você tem que se alimentar muito bem. Não adianta você tomar uma agulhada, pessoal, e não se alimentar. Porque o anabolizante, ele não vai te dar músculo. O que vai te dar músculo é comida. O anabolizante vai ajudar você a ganhar músculo muito rápido, tipo 2, 3 semanas. Mas não, se tu não se alimentar e não continuar se alimentando, não tiver dinheiro, principalmente, cara, tu tá muito lascado. Tu não vai crescer. Aquela MC Carol, e ainda vai se arrepender. Aquela MC Carol, se não me engano, ela falou, que é a mulher gordona, né? Do funk. Ela falou que ela tomava Deca, essas porra toda. Só que ela parou de tomar, porque, obviamente, não tinha como ficar tomando. Ela engordou tudo de novo. Ela engordou 10 vezes mais. Porque é lógico, cara. Não tem como o cara ficar grande se ele não se alimentar. Ou, por exemplo, se ele trabalha. Às vezes o cara trabalha 8 horas por dia, 9 horas por dia. Cara, como é que tu vai botar dessas. Como é que tu acha que tu vai ficar grande com isso, cara? Acorda pra vida, trabalha pra. Estuda, em vez de gastar dinheiro com academia, estuda pra tu ter um emprego melhor, pra ter um horário mais flexível, pra ser autônomo, pra fazer teu horário. Aí sim tu vai poder se dedicar. Eu vi um vídeo recentemente Inclusive eu pratico isso, né? Atividade física, eu recomendo que você faça também. De um cara que pulava corda. O cara tava acima do peso, foi nos Estados Unidos. Isso só tem no Brasil também. O cara pulava corda, pessoal. Eu acho que vou botar aí. Tu vai ver o antes e depois do corpo dele. Ele simplesmente pulava corda 3 vezes por semana. E o corpo dele já ficou legal. Não precisa nem ir pra academia. Eu tenho pesos em casa, pessoal. Eu tenho um halter que você compra no Mercado Livre. 5, 6 quilos já são suficientes para tu manter um músculo do braço legal, principalmente. Já ajuda. Agora, se tu fizer uma atividade como pular corda, meia horinha por dia, tu já tem um resultado para uma pessoa comum de academia, cara. E aquela coisa, academia, cara, eu realmente não gosto. Por quê? Aqui na academia do Brasil é tudo administrado por mamaco, né? Os caras não têm inteligência para saber qual o tipo de exercício, as seguranças do equipamento. Eu não vou botar o vídeo aí, claro, mas tem um vídeo que circulou recentemente, forte, né? Aqui no Brasil, se eu não me engano, do cara que foi fazer leg day, leg press, que é botar peso na perna. A perna dele virou ao contrário, meu amigo. A parte da panturrilha, do joelho, virou contra o joelho. Virou um espaguete, um macarrão molhado. Esse cara nunca mais vai andar do jeito normal. Se ele for pobre, se ele ganhar menos de R$2.000, como eu falei, e não tiver um plano de saúde, depender do SUS, esse cara tá fudido o resto da vida. E se esse cara for autônomo? Quem é que vai pagar o serviço dele? Quem vai pagar as contas dele? Ou se esse cara precisar trabalhar 8 horas por dia, ele tá ali na academia e se quebrou depois de um dia inteiro de trabalho. E aí? Tu acha que o INSS vai te dar o seu salário bom? Pessoal, o cara que é pobre, o cara que é do nosso meio, o cara que ganha menos de R$2.500, o cara que ganha menos de R$3.000, na minha opinião, não tem que perder seu tempo com academia, cara. Tu tem que perder seu tempo com especialização, ganhar teu dinheiro, tá entendendo? Fazer uma atividade física em casa, se você preferir, do que perder seu tempo com essa merda. Isso é uma red pill de academia, de suplementação. Procure profissionais cientistas, tá? Pra quando você tiver coisa sem sentido de querer gastar dinheiro com suplementação sem você se alimentar. Não adianta você gastar dinheiro com suplemento se você não tem dinheiro pra se alimentar, cara. Tu vai comer de 3 horas um prato de comida, tu não vai crescer se tu não fizer isso. Pode tomar até anabolizante, tu não vai crescer, pessoal. O cara, pra chegar ao nível de um Leo Stronda, ele tem que gastar muito dinheiro, cara. Não é pouco. Eu já vi vídeos, vocês também, já vi vídeos dos caras se preparando pra evento. Cara, o cara come praticamente uma pizza cada 2 horas, cara. Pizza de frango. Tu acha que o cara não tem dinheiro pra comprar nenhuma pizza todo dia? Tu acha que o cara vai ficar grande, pô? Então, assim, é burrice. Não sei se vocês sabem, existe uma coisa, catabolização. Ou seja, se tu não come, você começa a emagrecer, né? E os fisiculturistas também, eles ficam mais magros, como todo mundo. Se tu deixa de comer, tu começa a emagrecer. Então, se o cara é fortão e não come de 3 a 3 horas, o corpo dele vai começar o quê? Consumir o próprio músculo. E vai ficando mais... Então, o cara tem que ter muito dinheiro. O cara tem que ter dinheiro, tem que ter carvão no bolso. O cara tem que ter dinheiro pra pagar 5 pizzas por dia, pra comer macarrão todo dia, pra comer carne, variedade de carnes. Tu não tem esse dinheiro. Às vezes o cara não tem esse dinheiro, pô. Pra que tu vai perder seu tempo com isso? Vai estudar, pô. Vai procurar um curso, vai se especializar. Vai ter primeiro carvão no bolso. E aquela coisa, às vezes o cara faz tudo isso pra pegar mulher. Sendo que a gente vive num país, pessoal, que tem muita prostituição. Pra que tu vai ficar gastando dinheiro pra ficar forte, pra agradar a mulher, se tu tem prostituta? A mulher que o cara da academia pega, tu pode pegar também dando R$150, R$200, pode comer também. Então, assim, a gente vive num país que ainda beneficia nesse ponto, né? Tem prostituta, cara, tem puteiro, pra que tu vai ficar melhorando o seu... Se tu fosse um americano, ou até um europeu nem tanto, mas se tu fosse um americano que precisasse conquistar a mulher pra dar uma leitada, aí sim faz sentido o cara querer melhorar muito o corpo. Agora, Brasil, amigo, que tu tem puteiro em cada esquina, pra que tu vai ficar se quebrando em academia, porra? Tomando suplementação, gastando 5, 6 mil reais de alimentação. Porra, para de ser burro, toma jeito na vida, meu irmão. Vai fazer um curso, vai se especializar na sua profissão. E voltando ao assunto do cientista, pessoal, brasileiro, Paulo Gentil, vocês podem até procurar, ele desmascarou tudo que é tipo desses suplementos com estudos científicos. Eu falei que o whey protein, essa merda aí, é Nescau puro. Ele mostrou os estudos científicos, se não me engano, na Inglaterra. Os caras pegaram 2 grupos de pessoas, né, homens, e deram whey protein, né? A maioria das pessoas que tomam whey protein não fazem dieta porque querem ganhar músculo. Fizeram a mesma coisa, deram whey protein, pegaram outro grupo que não se conhecia, deram Nescau fingindo que era whey protein. Nescau deles, né, um achocolatado europeu. Resultado foi o mesmo, pessoal. Então, mas vocês podem procurar no YouTube Paulo Gentil whey protein, Paulo Gentil creatina, essas porra tudo, L-carnitina. Cara, isso é tudo invenção da porra da indústria farmacêutica pra ganhar dinheiro, cara. Tinha um tempo que eu queria perder mais gordura rápido, né? E eu vi uma suplementação nesses canais desses filha da puta, desses mamaco aí, que ficam fazendo academia, e são burros pra caralho, de YouTube brasileiro, que nem em educação física se formaram. Eles falam, não, tem que tomar L-carnitina, L-carnitina ajuda. Cara, eu botei lá L-carnitina, Paulo Gentil. Puta que pariu, cara. Ele mostrou tanto estudo científico comprovado, pessoal, publicado em revistas de cientistas. Pessoal, nem 0,5% da população mundial tem deficiência de L-carnitina. E a L-carnitina você consegue em 3 pedaços de carne. Quer dizer, tu vai gastar um dinheiro com uma coisa que não tem fundamento científico você se tomar como suplemento, cara. E ele já mostrou exemplos de academia, né? Esse Paulo Gentil, que você toma um susto. O cara falando assim, não, pra você... Mostrou na academia. Falando na academia. Não, pra você perder gordura, você tem que fazer uma atividade que queime muito, que faça você suar muito, porque a gordura sai no suor. Tem gente que até hoje acredita nisso, cara. Ele deu um exemplo rápido. Olha, meu amigo, ele é cientista, né? Você acha que gordura sai no suor? Beleza, faz o seguinte, vai na sua cozinha, pega um copo d'água, pega um copo de água, que é suor, né? A água é suor. Depois, pega uma lata de óleo, que óleo é gordura, né? É semelhante ao que você perderia saindo gordura. Tenta juntar os dois num copo, vê se tu consegue juntar água e óleo. São duas coisas que não se misturam. Como é que a gordura vai sair no seu suor se óleo não se mistura com água, seu analfabeto, filha da puta, mamaco? Mas tem cara em academia, em educação física, que fala, não, é só o cara suar muito, que ele perde mais gordura. O mamaco não sabe que água e óleo não se misturam. Não tem como sair gordura junto com água, filha da puta. Então, esse é um exemplo de como você tem que ouvir uns caras que são cientistas, cara. Científicos. Tem métodos científicos pra te explicar. Não é ficar ouvindo o mamaco, não. Tá entendendo? Que nem educação física se formou. E se formou em educação física, aprendeu nem 5% do que eu tô falando pra você. Porque não é cientista. Então, esse é o mercado, pessoal. Vocês têm que saber essa red pill. Não ser blue pill de academia. Não ser blue pill de indústria farmacêutica. Não gasta seu dinheiro com besteira, pessoal. Eu tô falando que eu já gastei esse dinheiro, muito com dinheiro com suplementação, cara. Se tu não tem dinheiro para se alimentar, tu tá perdendo seu tempo. Então é isso aí, pessoal. O meu recado nesse vídeo é, se você quer tomar suplementação, prefira comidas, prefira alimentos, cara. São naturais. Quer proteína, come ovo, come queijo, come frango. Que você vai ganhar muito mais, cara. Vai evitar gastar muito dinheiro, vai ganhar muito mais sentido no que você tá fazendo. Então esse é o meu conselho aí, Red Pill da academia, Red Pill do fisiculturismo, para você se balizar. Ou agora ou futuramente que você precise. Então é isso aí, pessoal. Comente o que você acha. Comente se você já gastou dinheiro com essas porcarias. E valeu. E deixe seu comentário aí. Valeu.